Em março de 2003, a estudante Gabriela Prado, de 14 anos, foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio entre assaltantes e dois policiais na estação São Francisco Xavier do metrô. Sua morte levou seus pais a criarem uma campanha contra a impunidade. Queremos dar um basta nessa tal bala perdida que só causa dor. Sofro quando vejo alguém perder alguém que por amor. Pois no mundo pra ser mais feliz, outro alguém nesse mundo não quis. Apertou o gatilho e pra sempre mudou o destino. Caderno, pasta, lápis e borracha, talvez seja a solução. Ao invés de tapa, estenda a sua mão, dê mais carinho e atenção. Troque o mal pelo bem, e o bem tu terás, um futuro melhor tão repleto de paz. Pra nunca mais ver na TV outra mamãe chorar, sofrer. Enxugue as lágrimas que rolam em pranto. Deus que cubra a todos com sagrado manto, pra nunca mais ver na TV outra mamãe chorar, sofrer. Enxugue as lágrimas que rolam em pranto. Deus que cubra a todos com sagrado manto. Zeca Pagodinho. Queremos dar um basta nessa tal bala perdida que só causa dor. Sofro quando vejo alguém perder alguém que por amor. Pois no mundo pra ser mais feliz, outro alguém nesse mundo não quis. Apertou o gatilho pra sempre mudou o destino. Caderno, pasta, lápis e borracha talvez seja a solução. Ao invés de tapa, estenda a sua mão, dê mais carinho e atenção. Troque o mal pelo bem, e o bem tu terás, um futuro melhor tão repleto de paz. Pra nunca mais ver na TV outra mamãe chorar, sofrer. Enxugue as lágrimas que rolam em pranto. Deus que cubra a todos com sagrado manto. Pra nunca mais ver na TV outra mamãe chorar, sofrer. Enxugue as lágrimas rolam em pranto. Deus que cubra a todos com sagrado manto. É isso aí, Leandro, já tô saindo. Valeu. Que esse samba se torne realidade. Valeu, Zé. Obrigado por tudo.